gostaria de ir? Quem iria procurar? O que ia te fazer sorrir? Se errado fosse estar, seria errado descobrir o que você irá deixar pra quem nunca te deixou partir. Você.